considerar como plano ativo, o que não é legal, pois o senhor decolou de um aeródromo provido de órgão ATS, deveria ter feito um plano. Ok, agora o que eu quero saber é se o senhor vai para pouso lá ou o senhor vai fazer um sobrevoo para eu poder informar para ele. É. Estabilizado, gol 924. Olha, 924 está platinado, está me tornando mais de sinal meio. Oito meia. Salvador, 767, zona, pode esperar pra lá. Salvador, boa tarde. 2470, não tem escuta. Boa tarde, 35240, táxi Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3. Quer pouso do 924. Lomo 754 para Campina Grande, autorizado, nível 390, via Perlomo 0 até Neuma, após direto, decola da Pistão 0 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5112, Lomo 754. Lomo 754, correto, chame pronto para pushback de chamamento. Papatango Romeu, Hotel White, tem informe chamado para Ilhéus. Sente, Romeu, Oscar Hotel. Airbus da TAN no táxi é retaguarda e após iniciar seu pushback. Após, chame ele pronto para o táxi. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Apesar da Paulo Salvador, mais uma vez, boa tarde. Da 3193, acionado o táxi. Tem 102 a bordo, apenas com 23 horas e 40. Da 3193, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da pista no zero, chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3. Uma boa tarde. Copiado. Então, Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, quando lá é 2-6, com 1003, 3193. Torre Salvador, boa tarde, bom dia, nós temos 3 blocos para nós. Gol 1697, continue a aproximação, agora pista livre. Gol 1924 no solo 13, vive à direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita, 29, já. 7672, no decolagem imediata, pista 10, vento 170, grau 089. Direita, imediatamente. Gol 1924, táxi via Alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 1924. Azul 4089, boa tarde. É pronto para 4, é Vitória? Afirmativo. Azul 4089 para Vitória, autorizado nível 360, via Peruísque 50. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Pidev. Controle Salvador 1, 19.35, torre 18.6. Aciona 5077, azul 4089. Azul 4089, correto, chame pronto para pushback acionamento. Dáspa para nível de voo 3307 da Momo. E aí, 3-0, Momo, passagem para tirar aqui. Confirme. Azul 4089. Afirmativo, correto, chame para posicionamento, Azul 4089. Cabeceira 10. Gol 1924, ingressa via Juliette, gate 01. Vai pro 01, via Juliette, gol 1924. Direita 219. Autorizada a decolagem, pistão 10, vento 130 graus, 09 nós. Tan 3193, decolou 17, chame controle 1-19-35. 1935, Tan 3193, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Tan 3193. Tan 3193, contato radar, suba para nível de voo 3207 da El. Positivo, saída da El, TAN 3193, possibilidade da El direto? Autorizado direto da El, TAN 3193. Da El direto, TAN 3193, gato. Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3, uma boa tarde. Visita aqui, para o chão. Bruno, 697 visual com tráfego da companhia iniciando táxi através do gate 7. Não, 697. Após a passagem do tráfego da companhia, ingressa via Juliette pro gate 04. Faz a passagem Juliette pro 4, gol no 697. Salvador, azul 4089, na 3 para pushback acionar. Animais completo sinal de Sami Torre, no 8 decimal meio. Salvador, Salvador, gráfico, boa tarde. Salvador, bom dia, voo 1328, informação na venda. Gona 328, desço para nível de voo 050, autorizado de chegada a Mari. Sempre contado em dezembro para o 050, na Mari 328. Afirmativo, gol na 328. Whisky, Charlie, Mike, acuse o trem de pouso. O Satana mandou, passar travado. Whisky, Charlie, Mike, autorizado, pouso, pista 10, vento 130 graus, 99. Certo, autorizado, pouso, Charlie. Whisky, Charlie, Mike, correção. Mantenha a aproximação, vou decolar a aeronave aqui na pista 10. Certo, certo, Mike. Gol 1806, condições de decolagem imediata, pista 10. Autorizado a ingressar na 10, decolagem imediata, vento 130 graus 099. No 328, autorizado, direct stop. Stop autorizado, voo 1322. Objeto 6721, Sami Recife, em 125 decimal 45 ou 126 decimal 85. 125, 25. Alô, Salvador, boa tarde, 3805. Na 3805 Guarulhos, 340 autorizado, Zulu 44, decola pista 10 com a direita, saída da Euleda, após voa Eudes, controle 19, decimal 35, aciona 5125. Confirme, Romeu Oscar. Sente nível 175, confirme. Sente nível 105, Romeu Oscar, correção, Romeu até o Oscar. Doutor Salvador, jogou 806, Moenas, passando 2000, subindo para o 230, como é que perdeu contato com a torre de Salvador? Boa noite, 06, contato radar, suba para o nível de voo 230, sai da PUCA. 230, PUCA, gol 806. Ô, Salvador, da 3193. Prossiga até a 3193. Ativo, senhora, passou o nível 150, possibilidade de voar posição prima? Tá 3193, Sami Recife em 125 decimal 1, 933 decimal 25. Seguro, confirma a secundária. 133, decimal 25, TAM 3193. Yeah, 25, 133, 25, obrigado. Romeu Papa Santa, cima. Não copiei, eu vou passar ali. Informe de cima, Romeu Papa Tango. Salvador. Corredor Interlagos. Tem, subi então para 2.500 pés, Papatango, Romeu, Papatango, ingresso no corredor Interlagos. Subi para 2.500 pés, Romeu, Papatango. Como Salvador, eu vou no 394, só um minuto, copo. Pois não, eu não sei se aprovado para eu adiantar esse trabalho. Uno 394, confirmando, tá pronto, copy? Sei, Uno 394, que é Leão 360, via Pêsulo 10, autorizado, decola pistola 0, curva direita, saída da El Leda, na voz boa, posição bridge, controle 119, sinal 35, aciona 5135. Gente, Mike Bravo Papá, autorizado 500 pés sobre o solo, vitória da conquista. É cola do passe 3 com curva A. Passe 3 pro a sul, vai prosseguir o litoral sul, inicialmente. Controle 119, decimal 35, aciona 5104, Mike Bravo Papá. Autorizado a pista, a perto, faz o canal de curva direita, ele transporta o litoral sul, e responde com 104 e o controle 1930. O Contagiamento está correto, confirma pessoas a bordo, autonomia. É 01 a bordo, autonomia de 3. Ok, no passe 3 para acionamento e decolagem. Confirmando, está livre acionamento para decolagem, vou chamar a torre 118, acima 62. Liga Tanaka, Manaka decolagem, a torre 118. Spartak, gol 174.22 a bordo, portaria 04202. Do 4089 na escuta. Azul. Para o táxi, gol 174. 754, taxia via Pati Uno, Índia, vai manter a frequência do solo, simplesmente. Pati Uno, Índia, na escuta do solo, gol 1754. Do 4089, está autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento 1,40 graus, 1,0 nós. Após a decolagem, mantém proa até o 3 mil pés. Aguardo para a Copa, com o número 00. O azul 4089 confirmando, está livre de decolagem, está liberada a restrição, botei para o outro, 3 mil pés, ok? O Conan 754 mantém o ponto de espera, poderia fazer um teste na frequência 118, só 95? Condições visuais aguardando para transferência de comunicações. Romeu até Oscar. Estamos aguardando transferência. Romeu até Oscar. 6315 da Ocean, aciona identificação à chegada em Amanda, essa 3 mil pés. 3 mil pés, chegada em Amanda, Ocean, MS-1315. 3 mil. 370 para a Lada Frontal, para a Porto Globo 90, decola da 10 na ponta de trás, com a primeira curva esquerda. 035 é o controle, 5136 é o transporte, o número é 00. Está correto a foto pública, o número é 00. É quanto? É, confirme a frequência? 121.9, 1219. 19, né? Decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Zumbi, controle 119, decimal 35, aciona 5134. Gol 1328, tudo na aproximação, agora fica livre. 328, aguardando. Tá correto, é bom pro Bush, pô, no 924. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, está sob contato radar, Sadal 360, da Presidente Leda, após Leda, Bidev. Da Presidente Leda, após Bidev, Azul 4089. Romeu Papatango Nescida para 1.000 pés, ajustada 1013 da presente rotatória. Romeu Papatango, abandonar na rotatória. Pode fazer um teste na frequência 1.18, só meia dúzia? Beleza. Autorizado direto, dona. Aguarde para descida. Direto do Duna, descendo para 3.000 pés, 2.3.3.1.5, obrigado. Zero foi modificada a frequência da torre, 1.18.95, mais grau 4. 3.3.4, grau 4. É o gol? Estou ali, 1.19.35. 1.19.35.1.7.4. Prossiga mais que braço, tá? Mais que braço, tá? Ciência. Mais que braço, tá? Tem um Boeing da Gol decolando na 10, autorizado decolagem com Proaçu, vento 150, grau 089. Sob contato radar, 6 milhas este de Salvador, da presente voo e Jamo após Jamo. Zipar, sobe ao 390, Gol na 754. Está presente já, puxamos de par, gol 7-4. Subindo para o 3-9-0. 1-4-0, decola pistola 0, curva direita, saída coral, controle 1-9-35, aciona 0-2-6-3. Tando 3-6-1. 140 aprovado, par ideal, saída coral, 0-2-6-3. Ainda testando, desliguei o outro equipamento, 1-2-3-4, 4-3-2-1. Agora melhorou bastante, agora não sei, poderia confirmar mais, poderia falar mais um pouquinho, acho que está 4. Qual local de destino? É Conquista, San Serra Bravo, Cadete Victor. 754, livre desvio, reporte ao término. Autorizado, reporte ao término, gol 754. Excelência, talvez o cruzamento, papá. 574, controle. Você tem condições de prosseguir visual na proa 305? Então mantenha. Prossiga em condições visuais proa 305, o Olympus 74, aguardando para descida. Tá, 1-0, gol no 3-2-2. Retornando a rota, gol no 754. Quente, gol no 754. 7-9-3-5, com o bom, boa tarde.